História, nossas histórias. Hoje eu vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal, que sim é mais forte que o não em tudo nessa vida. Vim te dizer que tem vitória no final, pode acreditar que sim e duvidar de quem duvida. Pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal, que sim é mais forte que o não em tudo nessa vida. E só pra te ver com a vitória no final, pode crer que sim e duvidar de quem duvida. De quem duvida. Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho. E a minha imagem me disse, hoje é dia de luta, escuta o conselho. Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça. Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito, esqueça. Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior. Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura. Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem. Fala o que pensa, evita ofensa e aceita as palavras que vêm. Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina. Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Não tem outra saída a não ser a da coragem. Levanta e vai à luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem, levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia. Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria. E sua mão ele estendia pra me levantar do chão, me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não. E que pra toda ferida tem uma cicatrização, dividindo seu sorriso como se divide um pão. Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão. Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação. Em qualquer situação eu sempre chego pra somar. Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some. Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Tenho uma mente livre e a paz no coração. Garra pra seguir em frente com disposição. Guarda fechada contra o ódio e a traição. Base preparada pra buscar superação. Certo é o certo, errado é errado, nem esculachar nem ser esculachado. Meu papo é bem reto, eu não mando recado, respeito pra ser respeitado. Fora do ringue, lutar pela paz, pelos meus sonhos, meus ideais. Planto amizade, colho esperança, o verdadeiro guerreiro não cansa. Quem tem caráter e honra, positividade e atitude. Covardia nunca, humildade, sei o que eu quero eu posso. História, nossas histórias.